é nós, yeah, yeah, yeah. Tu é nós, yeah, yeah, yeah. Tu é nós, tu é nós. Vejo o rap nordestino batido no Brasil, a e a fara. Vem dois loucos nas ruas mostrando o original. Rap nacional provando pra todo mundo que também estamos na parada. Rimando rajada de verdade, se não primata ré. É ladrão querendo ou não, só eu derrubo. É meu amigo perigoso, até no nome ando sempre bem acompanhado naquela. Vou dizendo, já esses temas, puxa o meu, vamos ver que vai dar. Pode crer que periferia é. Who é nóis? Who é nóis? É, diretamente do Piauí, pode crer que é. Who é nóis? Who é nóis? Diretamente de Teresina, pode crer que é. Who é nóis? Who é nóis? Chegando a humildade, conspiração de ruim. Sua própria família, mano, pé. Preto mais os manos do RDR, mano, se é basta, é pode crer. Se você tiver sorte, um dia vai ouvir o som dos manos no trilhagem. Pode crer que é. Who é nóis? Who é nóis? Chegando meu time, nós loucos pra isso. Pode crer que é. Who é nóis? Who é nóis? Veja quem está aqui, MM Ball, ladrão sem que bom. Veja quem está aqui, FG, sujeito, homem, quem encara tudo de cara. Pode crer que é. Who é nóis? Who é nóis? Ho, ho, ho, vez dois nós naquela estou. Só observando nós, só em ver otários se destruindo as drogas. Entre uma viagem e outro maluco sem load. Com o cano na cintura, clique, claque, boom, pow. Sei que muitos aqui investe em um back, back, to back, pra aliviar o estresse. Ho, ho, ho, subiu pra mente, influenciando a maioria dos loucos. Ré, com um ódio nos olhos, sei que luto contra os imundos e não contra as minhas origens. Ré, vez que aqui, gente da gente é vista pela elite, como é de gente. Ré, vai ladrão, aperta o dedo, vai matando seus irmãos da sua quebrada. Contribuindo com o sistema que já nos fode dia e noite. Enquanto você olha pro brilho do seu cano, Deus lá em cima olha pra você discordando de suas paradas erradas. E eu aqui embaixo ao seu lado vou dizendo, se você tiver fé em Deus, pode crer que é. Who é nós? Who é nós? Who é nós, véi? Querendo ou não, Teresina B invadindo o Brasil aí afora. Vem chegando a humildade, pode crer, os manos do trilhagem, véi. Who é nós? Who é nós? Mano Bill, mais um dia, sempre periferia. Verdade no Icru é realidade criminal, realidade das ruas. Poder é conspiração de rua, da Sudeste prevalece, não esquece. Agora parceria com trilhagem da Sudeste. Alô, Zona Sul, pequeno vai longe. Projeto Vida P, humildade de monte. Paque Tararé, R1, 2, 3, de seu 1 e 2. Estou com vocês, que não vocês, pode crer. Coronel Carlos Falcão, Araguaia e Bagdá da Ressurreição. Também tem muito Oreb, também tem mutirão. Eu sou criança, sobrevivente do eletro. Que vive no sinal, se matando, se vendendo. Sistema desgraçado, quer me ver lascado, pode vir, quer um abraço. Minha mente é diferente, se descarrega como um pente. É, eu sou contra o governo e a merda da PM. A favela tá comigo e toma nada até o dente. Vamos lutar, a gente vai vencer. Eu acredito em Deus até o fim, pode crer. Vamos lutar e vamos vencer. Eu acredito em Deus até o fim, pode crer. É nóis, é nóis. Who é nós? Who é nós? Chegou a minha vez, minha hora de falar. Mais um treto de atitude programado pra rimar. Muitos dizem que sou louco, só que eu sou é anormal. Aqui, mano, Jack, eu não quero ser o tal. Meu rap é um poema para o povo da favela. Por isso aonde vou, grito mais forte o nome dela. Aqui é só casa de tapa, é só lameiro, pé no chão. Pelo meu boné de lado, sou chamado de ladrão. Simplesmente por ser preto e não gostar de vacilão. Eu quero que se foda aqueles que são contra nós. Aquele que rouba a própria mãe, é zombador, fazendo chorar. Queimará no fogo eterno do inferno. A verdade é que é dita, essa é a hora de falar. Eles impõem a frase, hip hop é a união. Pelo que eu vejo nessa porra, tem um monte de cuzão tentando ganhar voto, iludindo os irmãos. Me tira dessa lista, risca meu nome, mano, Jack, trilhagem, sai fora. Somos, a nossa Sudeste tá pesada, que o rap bate forte. Conspiração de rua e trilhagem lado a lado. Ideia pros malucos que estão desempregados, viciados na esquina, fumando maconha, tomando cachaça. Eu mando salve e alerta, rejeitem o sistema como ele quer vocês, como ele quer vocês. Minha dose foi botada, eu tomei e aprovei. Minha voz foi ativada, mano, Jack, falei. Who é nós? Who é nós? Mano, Jack, falei. Who é nós? Who é nós? É isso aí, FG, MM, boa conspiração de rua. Mandando um salve pra todas as quebradas, sudeste, humanos do trilhagem, onde tão falando com conspiração de rua. Aí, todos vocês que estão aí presentes, aí, mano P, um salve do FG, MM, boa, agradece os caras do trilhagem que estão aqui aparecendo. Aí, Ed, rua é nóis, é isso aí, maluco. Viagem na ideia, valeu. Rua é nóis, rua é nóis. Rua é nóis, aí, favela tá em pé. Rua é nóis, é isso aí.